Em que mar distante tu estás, meu amor? Que o meu pensamento não te encontre. Em que porto de sombras o teu barco ancorou na noite erma? Onde estás, meu amor? Que a minha aflição e o meu sonho caminham em vão na asa do vento, pelas distâncias, sem te encontrar. Diz-me, onde estás? E eu irei. Com o primeiro clarão do sol da madrugada, que se aproxima azul. Esperar-te amorosa, de braços abertos, numa ânsia de voo e de abraços, no silêncio branco da praia, coberta de conchas e sargaços. Diz-me onde estás, meu amor, e eu irei, boiando nas espumas alvas como uma estrela diurna, iluminando um céu mais claro que os teus olhos verdes. Esperar-te perdida no embalo da vaga que, subindo alto, te encontra e te afaga. Numa carícia dolorosa de amante arrependida. Em que mar distante tu estás, meu amor? Que o meu pensamento e o meu beijo não te encontram.